Salve, salve, coelhada! Decadentes número 428, na continuação desse campeonato mineiro, em que nós estamos aí, 10 pontos, mais uma vitória, tranquila, sem sofrimento. Não foi com 6 gols, mas 2 golzinhos, só para a alegria da moçada. Teve bom, até pênalti perdido teve. Nós vamos falar aqui um pouquinho. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo? Não estão aqui comigo. Os Deleucas meteram um atestado hoje para ver um tal de Super Bowl. O América disputa Super Bowl? Não é possível, viu? Pelo amor de Deus. Vou começar chamando ele aqui, ó. André Guimarães, nosso convidado dessa boa noite. E aí? Tamo aí, né? Os caras vendo Super Bowl, né, bicho? Dureza. Tamo aí, como diria Luiz Melodia, carnaval, carnaval, eu fico tão triste quando chega o carnaval. Foram 2 dias de alegria e no terceiro perdi minha Maria. Maria era a minha alegria. Essa semana minha alegria está de volta, né? Depois daquelas 7 cacetadas, vamos ver se vai ter mais uma aí. Vamos aguardar, né? Vamos ver aí o que vem pela frente aí. Vamos falar disso hoje ainda. Sou eu. É porque semana que vem tem clássico. E tendo clássico, o André Guimarães estará de volta com toda certeza. Corrige aí, o clássico é essa semana, né? O clássico é essa semana. Da semana que vem, né? É que hoje é domingo, tá certo, tá certo. Faz todo sentido. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito de camisa regata. Thales Maciel, dê seu boa noite e faça o resumo do jogo contra o Itabirito. Boa noite, pessoal. Domingo de carnaval. Bicho, vou fazer 46 anos daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias faço 46 anos. Não parece, não, sabe? Mas eu tô fazendo 46. Domingo de carnaval, eu aqui. Bebi 4 cervejas hoje. Carnaval a 5 ruas aqui de casa. Eu fazendo decadentes. Que vida é essa? Mas vamos lá. Isso é muito amor, bom, sobre... é muito amor. Ah, não é não, cara, não é não. Não. Meu menino não tá querendo ir em muita confusão, sabe? Então, acabou que a gente fiquei por aqui, mas fiquei quietinho em casa, né? Mas vamos lá. Primeira coisa aí que a gente tem que falar é... Esse aqui é um colete, isso não é uma regata, né? Vocês entendem de moda muito pouco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre a sua camisa. A Volt tem um problema com os nossos escudos, né? Olha o tanto que esse escudo, a sua camisa... Está extremamente mal posicionado. Coloca ela aí de novo na tela, por favor. Olha, que negócio mais mal posicionado, bicho. Que trem mais mal posicionado. Uma camisa muito legal, diga-se de passagem. Um tecido muito bacana. Mas com um escudo muito avacalhado. Puta que pariu. Se fosse só nessa, tava bom, né? Mas é um problema recorrente. Não. Ele demonstra uma puta falta de controle de qualidade mesmo. Pô, fiz a camisa, tá feia. Aí você faz mais 70 feia. É dureza. Pior que assim, o erro começou nessa e foi nas outras. Nessa não, né? Na verde preta, na camisa 1, o escudo já cai em cima. E aí, bicho, uns negócios muito doidos. Não tiveram, esse ano passado, né? Não tiveram muito cuidado com isso. Não é como, provavelmente, nos próximos meses aí será lançada a coleção 2024, vamos pedir a Volt aí que tenha um cuidado maior com o escudo aí, sabe? Aí daqui a pouco... O que teve cuidado esse ano passado? Com nada teve cuidado, né? Começa pelo próprio time. Mas aí a tendência, né? Essa aqui até o escudo tá bom aqui, tô vendo aqui, mas... Mas essa é daqui a pouco vai... né? Essa é de 20... Não, essa é de 21. Ah, não sei. Mas o que acontece? Daqui a pouco, no ano que vem, né? O escudo tá subindo tanto que vai estar aí nesse hospital, na residência seu aí, né? Tá no ombro, né? Tá aqui, é assustador esse tipo de coisa. O hospital da residência no lugar do escudo. Mas vamos torcer para fazer esse ano um escudo legal e tal, porque a Volt ela tá de parabéns com relação às camisas, que não são as camisas muito bonitas. Daqui a pouco tem a turma aí falando que a gente tá cornetando até posição do escudo, mas não é, gente. É porque realmente tá na camisa do Jair aí. Mas vamos lá. Tivemos jogo quarta-feira, 7 horas, um horário horrível para quem trabalha. Não que isso justifique o público, que nosso público só vai crescer, a gente já debateu isso aqui várias vezes, só vai crescer quando a gente ganhar títulos. Esquece, não tem outra explicação, não tem outro motivo, não. Começou a ganhar, as pessoas aparecem. Tem que ganhar. E Porra, contra o Uberlândia, jogo 7 horas da noite, numa quarta-feira, aquilo ali mesmo. É, time do Uberlândia treinado pelo Tigrão, Felipe Conceição. Então a gente já sabia o que esperar. Muita retranca, um time que joga por uma bola. Foi assim no América, há não sei quantos anos atrás, e não mudou nada. Quem viu lá o time do Tigrão viu que era aquilo. As linhas lá embaixo, todo mundo esperando o América. E com algumas caras conhecidas nossas. O Sabino estava lá, tinha um, acho que é, como é que chama, gente, um meia deles? Acho que é Giovani, não sei, tinha um meia deles que passou aqui no América também. Enfim, algumas caras conhecidas ali. E nós fomos com aquele time praticamente o mesmo de sempre, né, que tá jogando em 2023, com a saída do Azevedo para a volta do Fabinho, que vocês podem dizer que é trocar seis por meia dúzia, não? Porque o Azevedo tá devendo ainda esse ano, então... Falar que é trocar 6 por 5, vamos dizer assim. O Fabinho é o 6, tá? E o Azevedo é o 5. A gente, sem muita criatividade, nosso meio campo meio sem saber o que fazer. Nós dependemos de lampejos de algum jogador. Foi isso que aconteceu. O primeiro gol, o Juninho se desvencilhou bem, abriu o caminho, trocou passes e fez o gol, bonito gol. Voltou a fazer aquela comemoraçãozinha dele do aviãozinho, alguns acham legal. E depois a gente, o Moisés achou um passe pro Renato Marques, maravilhoso. O Renato Marques deu um chapéu de, alguns falam chaleira, outros falam calcanhar, cada um dá um nome diferente, mas deu um bonito chapéu no goleiro, concluiu com de cabeça, fazendo 2-0. Ali a gente matou o Uberlândia, o Uberlândia teve algumas pouquíssimas chances. Nós tivemos um pênalti que o Moisés recebeu a bola do Juninho para bater. O Juninho é o dono do time ali ficou muito claro isso. O Juninho pegou a bola, entregou para o Moisés para ele bater. O Moisés percebe-se que não estava treinando muito bem pênalti, porque bateu de uma forma bizonha, não bateu legal, bateu fraco, bateu muito. Ele mostrou onde ele ia bater, o goleiro pegou sem muita dificuldade. Depois o goleiro deles fez uma falta que a princípio o juiz deu pênalti, depois foi no VAR, viu que foi fora da área, expulsou o goleiro, eles jogaram com 10, será talvez uns 20 minutos do segundo tempo, mas o jogo ficou isso, 2-0, resultado que tem que ser assim, tem que ganhar dos times do interior, não tem muito coré-coré, a América sempre tem que entrar como favorito, não serve de base para nada o Campeonato Mineiro, quer dizer, serve sim, se o América ficar fora dos quatro, fudeu o grandão, né? Ficou entre os quatro é a obrigação do Campeonato Mineiro, independente de ser campeão, vice, terceiro ou quarto lugar, tem que ficar entre os quatro, mas independente da posição que ficar, tem que se reforçar. E vamos aí, porque tem algumas posições ali que está preocupante, principalmente a nossa saída de bola ali. Eu assisti o jogo junto com o Jair, a gente estava atrás do gol, a gente viu tanto que o Alê se escondia do jogo. Então, assim, Alê não dá mais, não. É isso. Boa! Antes da gente começar a falar do jogo, eu queria mandar um abraço. Hoje é aniversário da minha mãe, Dona Lourdes, fez hoje 86 anos, firme, né? Então, queria mandar um abraço, um beijo para ela aqui, para marcar essa data, viu? Abraço aí, viu, mãe? Um beijo, te amo demais. Menino André! Rapidinho, eu não posso perder essa oportunidade de parabenizar a Dona Lourdes. Eu, ao contrário de você, sou apaixonado por velho, adoro velho. Tá? Eu devia ser geriatra, alguma coisa assim, sabe? Eu adoro velho. Eu sinto muita saudade de conversar com as minhas avós. Minha avó se foi ano passado com 102 anos, até 101 eu conversava muito com a minha avó. Eu acho muito legal que as pessoas, depois que elas passam de 70, elas começam a repetir os assuntos várias vezes, né? Te contam a mesma coisa duas, três, quatro vezes, e se você falar com ela que ela tá te contando de novo, ela fica brava com você. Por isso que eu adoro o velho. Então, Dona Lourdes, muitos anos de vida pra senhora. E muitos anos não, né? Mas alguns anos de vida, porque muitos anos também, a gente cansa dessa vida também, né? Pelo menos era o que minha avó falava. Minha avó, depois dos 90, ela falava, cansei. Mas também não queria morrer também, não. Ela cansou de viver nos 90. E isso durou mais 11 anos. Eu também quero, parabenizar, né? Que tenha mais bons anos de vida aí e avisar que eu não fui na comemoração, porque o filho dela nos desconvidou, né? Então, quem convida paga. Quem convida paga, vocês dão prejuízo, não pode ser, não. Focado isso, né? André, me fala uma coisa, cara. E aí, o que você acha desse jogo com o Itabirito? Você acha que foi melhor ou pior do que as outras três rodadas? Não, Itabirito ou Uberlândia? Não, Uberlândia, gente. Falei Itabirito duas vezes já. Uberlândia. Ah, cara, eu acho que a gente fez o que a gente tem que fazer. Na verdade, se for analisar, a parte fácil da tabela passou, né? Agora nós temos a Minha Alegria, temos aquela coisa daquela cidade horrenda lá, tem a Cachorrada e tem a Tombense. São quatro dos times mais fortes desse campeonato. Agora nós vamos ter um teste real. É, aquela ilusão de meter seis acabou no Itabirito, inclusive, né? Que é um jogo péssimo. Mas eu gostei, cara. Achei, assim, que foi bom. Foi um bom teste. O goleiro deles que entrou parecia que era até melhor do que o que foi expulso. O VAR não pode demorar aquele tempo todo para decidir um lance ser dentro ou fora da área, né? É até absurdo. Assim. Concordo. E não podemos ficar perdendo pênalti daquele jeito, não. E se o batedor não é o Moisés, ele não tem que bater se o batedor tem campo. Só se o batedor sentiu alguma coisa, né? Mas eu não me lembro muito do Moisés batendo pênalti. Para ser sincero, eu só lembro de batendo aquele pênalti na disputa com o Guaratinguetá. Posso estar enganado aqui, mas no América eu não lembro, não. Minha memória não é das melhores para certas coisas também, não. Não é muito confiável, não. Mas parece que o cara voltou, vamos dar o gol pro cara, né? Porque voltou, né? Pareceu que era algo assim. Mas, por exemplo, se você perde um pênalti daquele ali no contra-ataque, os caras fazem o gol, pô, complica tudo. Você complica um jogo bobo que era pra você matar. Bobagem, então não sei não. É, ele jogou muito esse jogo, achei que ele foi bem, fez aquele puta lançamento, mas complexo. Você falou um negócio do público aí, cara. O público, né, tem duas coisas. E graças a você, eu tenho escutado meu amigo Daniel Seabra, né? E ele tem reclamado de público, até falei, cara, a América tem 30 mil torcedores, só. Não adianta você achar que nós temos 100 mil, 200 mil. Né? E quem está acostumado a ver o jogo em casa não vai passar aí para o campo assim, não. E o jogo contra o Itabirito, né, meu primo teve lá e ele reclamou de algumas coisas lá. E são coisas que a gente já falou centenas de vezes. Então o cara chega lá, uma Heineken a R$14, uma Pepsi a R$9, sabe? Há um pouco tempo atrás eu vi o nome dele, acho que é Casares, presidente de São Paulo, falando algo assim, a gente entende que não é só o ingresso, tem todo um fator. Né? Se o cara for lá só com ingresso mesmo para entrar, beleza. Tem todo, irmão, se o cara mora lá do lado lá e vai a pé, só o ingresso, aí é beleza, mas esse cara reflete, né? E se o América quer lucrar com os bares, pô, começa a fazer combo, faz outras coisas ali, sabe? E coisas absurdas, assim, você comprar uma Heineken, a pessoa te dá uma Amstel, né? Tipo, você ainda quer te passar a perna. Então é complexo, cara. Acho que tem que ter uma discussão maior sobre isso aí, sabe? Não que as coisas não estejam muito caras, mas, pô, se lá fora você vende um latão a 10, você vai vender uma latinha 14 lá dentro, né? Você, claro, tem que lucrar, tem que pagar o funcionário ali, mas, né, você vai no supermercado, quanto custa uma latinha dessa aí? R$4, né? Então, assim, é complexo, viu, cara? Assim, acho que tem outras. Uma latinha de Pepsi, eu te falo, custa R$2,99 nesses supermercados aí. Você vendeu lá 9? Preso. E obviamente não é o preço de custo. Será? Né? Se o supermercado vende a R$2,99. Não, não, não, claro, cara. Estou falando assim: se você vai lá no supermercado e compra R$2,99. Obviamente o cara deve comprar por, sei lá, R$1,99. Então, assim, isso tem que repensar. Ou fazer um combo, fazer um desconto para o sócio, seja o que for. Né? Tem que pensar muito isso aí. E o jogo, com a Minha Alegria, é R$120, né? É, tá beleza, tá valendo. Aí a gente faz de graça. Ingresso, não, o ingresso quando falido lá é 120. A inteira é 66. Então, assim, tá chegando um ponto engraçado isso, né? Daqui a pouco ninguém vai estar demais, né? Isso é mais barato o cara pagar um pay-per-view que ele paga R$20 por mês e ficar em casa, comprar um negócio e ir. Mas as pessoas acham que não. É. Tem que rever isso aí. Isso é com certeza. Bom, eu gostei, achei um bom jogo, concordo com você, achei que foi um teste até melhor do que os dois primeiros jogos. E tem uma coisa que está me preocupando bastante no jogo do América. Estou vendo, a gente está muito sem opção de contra-ataque. Vocês perceberam isso também? Quando o time está em cima, está em cima. Quando o time está recuado, está recuado. E quando ele está recuado, não tem uma opção de saída de jogo em velocidade, né? Ah, mas que velocidade você quer? Juninho, Alê... Ah, tem velocidade mesmo, não, é. O Alê só serve fazer escolta de atacante, ué. Pois então, mas nem aquela saída... Nem escolta ele tem e tal, por exemplo, com um Jacaré ou algo do tipo. A gente tem o Matheus Henrique, que pode correr. A gente tem uns caras que daria para dar uma... O Marlon são jogadores que dão uma esticada, né? Mas esse time aí é muito. Nós estamos em dia 11 de fevereiro, até loucura falar um negócio. O time tá mal treinado, né? O time tá mal treinado. Eu não acho que tá. Eu não concordo com você, não. Tá, eu acho que. Ou então tá treinado de forma errada. Porque não faz sentido nenhum. Você quer contra-ataque. Aí escanteio pro Uberlândia. Nós temos 11 jogadores do América dentro da área. É. E ganhando de 2-0. Ganhando. Não, independente se tiver ganhando de 2-0, 0-0, 1-0, 6-0, estão os 11 jogadores dentro da área. Ué, como é que você quer contra-ataque assim? É, não vai. Não é, vai se preocupa isso. Aí tem que entender o seguinte: isso aí é a orientação do treinador ou a turma está querendo fazer isso por conta própria? Está todo mundo lá atrás. Porque se você tem um jacaré baixinho, velocista, ele não tem que ficar dentro da área, num escanteio. Não, nem faz sentido. Nem faz sentido. Não, mas isso é orientação do técnico, cara. Isso, então, isso que eu tô te falando, por isso. Não, nem a pau que o cara que é atacante, eu não vou voltar, vou ficar lá também, por isso, atravessar o campo todo. É, claro, por isso que eu estou falando, pra mim é um problema aí técnico. Não é do quando eu falo técnico, não é do time, é do técnico. Técnico, escola Felipe Conceição, né? Escola Tigrão. Então, pra mim, é o que eu... Esse Cauã aí, pra mim, é um tapa-buraco e vamos que vamos. Eu acho que em termos de estrutura o time melhorou. O time está muito mais organizado do que estava aquela bagunça que era no final de 2023. Então, assim, em termos de estrutura... Não sei. Os adversários melhoraram bastante, né? É, isso que eu... Boa, André. Isso que eu ia falar, uma coisa. É, isso pode ser. A gente não testou de verdade. Não, mas eu falo assim... Primeiro adversário que nós vamos jogar é quinta-feira. Não, mas eu sei, eu concordo, mas tô falando assim, pelo menos eu tô vendo os jogadores guardando um pouco mais de posição, eu tô vendo as linhas de zaga mais organizadas, coisas que se perderam no ano passado, a gente não via, cara. Ano passado era bumba meu boi total. Então, esse tipo de estrutura eu tô vendo um time um pouco mais organizado em campo. Mas, ao mesmo tempo, igual eu falei, eu tô sentindo que ao mesmo tempo que ele tá organizado, ele pode também tá um pouco preso nessa estrutura aí. O negócio falou 11 para defender e tal, essa coisa toda. Boa, pode ser um efeito também, entendeu? Pode ser um time que tá que obedece taticamente, organizado, mas que tá preso. Aí, ok, isso. Concordo. Ok, exatamente. Ok, pode ser, tá preso. Mas por que que tá preso? Essa é a questão. Falta qualidade, o que que é? Sacou? Eu acho que achar esse ponto, e aí agora é que a gente vai ver, nós vamos ter aí o jogo contra os falidos... Depois clássicos, né? O André não gosta, não, mas nós temos três clássicos. Nós temos três clássicos agora. É. Nós temos os falidos, o Vila e depois a cachorrada. Né? Então, assim. E é tão clássico, que não é clássico, mas é um time perigoso. Acho que não. Acho que eu tô bem assim, pelo que eu tô vendo. Aí não tá essas maravilhas assim, não. Mas é um time que tá brigando lá em cima. É. Né? Não é um Pouso Alegre. Né? Então, assim, eu já diria, vou arriscar aqui, eu já diria que nós estamos classificados para semifinal. Em alguma posição, tá? Eu diria... Muito provável. O nosso grupo é muito fraco, né? Mais um ano, né? Que nós temos pegado o pior grupo possível. Não? Pois é, assim, e eu acho que na pior das hipóteses a gente vai como segundo melhor. Não tem jeito, cara. É, o pior possível que eu falo é o seguinte, né, cara? Nós pegamos, mais uma vez, a gente não joga com os times do nosso grupo, né? Então nós não vamos jogar com as malas do nosso grupo. Sim, isso é verdade. A gente está disputando com eles. Então, você pega o Atlético e Patrocinense Democrata, que são do nosso grupo, estão com 4 pontos, nós estamos com 10. São 6 pontos de diferença. Então, eu acho... Para 4 jogos. Para 4 jogos, né? Então, eu acho que é bem razoável supor que a gente está classificado. Quer dizer, se a gente ganhar aí talvez mais um jogo, garante o primeiro lugar, talvez. Dependendo da combinação. Primeiro do grupo, né? É o primeiro do grupo. Primeiro do grupo. Então, eu estou falando em termos de classificação, né? Né? E eu acho, gente, que o América tem que fazer na fase de grupo o que for necessário para ter aquelas vantagens. Sem aquelas vantagens, já fazem de tudo para inverter. Então, tem que buscar. Tem que ser primeiro geral ou explodir no segundo geral. É. Eu acho que tem que ser. Porque senão, o técnico, o juiz que apitou é aquele juiz que apitou Cruzeiro e Vila, hein? O juiz que vai apitar quinta-feira. Que teve aquele. Que foi esse que teve aí uns momentos assim, um pouco discutíveis, né? A favor do Cruzeiro, não foi? Não tô lembrado, é, também não. Foi. Na verdade, eu vi que, na verdade, é o seguinte, vou ser sincero, eu vi que saiu o nome do juiz, mas eu nem parei para olhar quem que era. É a Federação Mineira, não é de fora, então... É, isso é complicado. Lá vamos nós, aquela velha discussão, da, aí, do primeiro jogo... Tá lá o Salum, ah, vamos privilegiar a arbitragem mineira. No segundo jogo, já tá pedindo para tirar de qualquer jeito, né? É o velho é futebol tipo... mineiro, é o mesmo discurso. É... Agora, não adianta você ter discurso, cara, se você não tem atitude, entendeu? Define lá antes, aí isso vira uma muleta também, né? Fácil, toda vez que perde, ah, arbitragem, ah, operação salva Vasco, esse tipo de baboseira. Então, assim, ah, cara, preguiça também, toma atitude antes. A gente sabe como é que é a arbitragem mineira, assim. Sim. Claro que tem cara mal intencionado, igual a arbitragem nacional, internacional tem. Mas o cara também entra pressionado, sabe? O cara, no dia seguinte, ele tem que sair na rua, ele vai encontrar um mafiazão maluco aí, um galocura maluco. Não, o cara vai pesar pro lado maior mesmo, do mesmo jeito que a arbitragem pesa pra gente contra o time do interior. Então, sabe? Ah. Pega um cara de fora, se ele fizer cagada, ele vem e vai lá pra Confins depois e tchau, some. E tchau, é isso aí. Também saiu a data e o horário do jogo contra o Maringá, né? Vai ser dia 28, não é isso? É 27, 28, não? Não, 28 de fevereiro, às 19h15, aquele horário que o Thales adora. Não, mas o jogo é lá, né? É, mas mesmo assim, o Thales não chega em casa, não. É. Pra assistir em casa é melhor, né, cara? Ou happy hour, é até bom. 28 de fevereiro, da quarta-feira? Não, da quarta-feira. Aí, Thais, não vai dar pra pegar aquele Open Shop lá, hein, pra gente ver o jogo, hein? Tem certeza quarta que é 28? Aula. É, quinta-feira, ué. Não, quinta-feira tem outro Open Shop. Não, então, mas o jogo é quarto, ué. Eu tinha entendido que era 27. Confira. Não, o Open Shop é só na quinta. É quinta e sábado. Ah, vou olhar. Não vou fazer propaganda aqui, não, porque eles não estão pagando pra nós a propaganda do Open Shop. Tem outros Open Shop em Belo Horizonte. Ah, não vai fazer propaganda, é o caralho, é na Philips. A gente não faz propaganda de ninguém. Pede para liberar o Open Shop agora, né? Merecia. É a Philips, uma cervejaria que tem aqui no Bairro Castelo. Muito boa a dica de se passar, viu, pessoal? Pode vir com o Shop. Muito recomendado. Gosto. Sensacional. Musical Philips, patrocina nós, viu? É, Rua Castelo de Lisboa, 410. Olha aí, ainda fez um merchan completo. É, ué. Que isso? Thales é o nosso Milton Neves. Só não ganho nada. Daqui a pouco ele vai falar que lembra daquele lateral do Siderúrgico, de 38. É. Beleza. Bom, nós temos aí quinta-feira o jogo, 20 horas. Você falou, né? Que era o jogo, 28, né? 28. É, quarta-feira. Bom, eu acredito. Vocês viram algum jogo deles aí, pra gente ter noção? Dos Faritos? Dos Faritos. Você está falando do Maringá. Não. Maringá é foda, dos, cara. Não, dos Faritos. O Maringá era líder do campeonato lá, né? Então, assim. Ah, cara, eu vi mais ou menos o jogo de sexta. Eu achei muito bom. E gostei mais ainda dos comentários da imprensa. Já é o campeão, cara. Então, assim, ficou bom demais. O time é muito bom. Time excelente. Então, isso é bom pra nós. Né, jogaram com ninguém, então vamos ver. É o teste deles e é teste para nós também. Apesar que eles já passaram pelos cães, né? E ganharam do Vila Nova daquele jeito que a gente já conhece. Vamos ver como é que vai ser isso aí. O que você achou, Thales? Eu acho que vai ser uma escolha. Vão ser dois times muito diferentes em campo, hein? O estilo de futebol deles lá é um estilo um pouco mais, bem mais desestruturado do que o time do América está hoje. O que você acha? Não, discordo demais de você. Não, mas discordo muito. Discordo muito. Para mim, o time desse tá organizado. Você achou? Eu achei. Esse último jogo eu não vi. Eu achei, o que para mim é um time extremamente limitado, que sabe disso e tá organizado quanto a isso. Entendeu quem ele é e aquilo. Não vejo essa desorganização, não. Pelo contrário. Eu tive a impressão. Eu achei um time muito desorganizado. Eu achei que eles querem ser o carrossel holandês sem qualidade. Toda hora a gente trocando posição, fazendo troca. Não, aí é outra discussão. Nós estamos discutindo qualidade técnica do jogador. Eles têm os dois laterais deles são bons. O goleiro deles é piruzeiros, a gente sabe. O meio de campo. Mas os volantes deles, eles não guardam posição, não guardam nada, cara. Os nossos guardam? Ah, mais ou menos, os nossos estão certos. O Ale... Ele guarda o atacante do time adversário, vai fazendo a escolta. É, isso pode ser, mas eu falo assim, pelo menos guardar a posição, estão guardando, cara. O Juninho guarda a posição. A não ser Juninho. Não, Juninho, joga onde ele quiser. Mas nas pontas direita, não? Pastor, coach motivacional, ele pode fazer o que quiser. Ué, deveria. Não. Mas então... Mas tem um negócio, isso de desorganização é o seguinte, tá todo mundo meio que acabando uma pré-temporada também, não é, né? Assim, tivemos, sei lá, quantos jogos? 4 jogos. Então... Mas eu tenho impressão que esse técnico deles não chega no brasileiro, não. Chega. Ah, depende. Não sei. Só se tomar uma goleada do Atlético. Mas onde? Mas no Campeonato Mineiro, hein? Não, os cães não ganham deles, não. Quem ganha deles é a gente. Mas queria muito lá quinta-feira, mas 120 contos de ingresso, não vou dar conta. Cara, não é nem o ingresso, cara. Que o ingresso também pesa pra caramba. Houve 120 mil reais. Mas é todo combo, sabe? Você chegar, aí você é maltratado, é passarela, é não sei o quê. Ah, nem, cara. É não ter lugar por onde entrar direito. É, exatamente. Então, assim, eu pelo menos, assim, lá e naquele. Aquela coisa horrenda lá no Califórnia, eu só volto se for sei lá, uma final, alguma coisa, jogo comum, mas não, nem... É você pagar caro pra passar raiva, entendeu? Não vale a pena. Eu gosto de conforto, cara, eu quero é descer ali na Genoveva de Souza, andar que um quartel... Que coisa triste, Itália. Tá, entrar no estádio, quer ficar subindo, chegou a idade. Não, cara, brigava antigamente com Galocura, brigava com não sei quem, agora aí, ó. Esses anos se foram, né, cara? Eu passei 40 anos assim, agora eu tô light. Agora acabou esse tipo de coisa. Hernani fica decepcionado, ele tá falando que você tá muito calmo hoje. Na verdade, porque você sabe que o Hernani é o maior fofoqueiro de todos, né? Porque teve um jogo, não lembro quanto quem foi, que o cara comemorou o gol do outro time, eu fiquei puto, segurança. Aí eu fiquei arrumando uma falação pra sair do segurança. Às vezes o Hernani lá me ajudar, você sabe o que ele fez, né? Pegou o celular e foi ligar pra todo mundo. O cara tá brigando lá embaixo, o que eu falo? Se eu depender dele, eu morro, cara. Ah, Hernani Barbosa, grande figura. Deixa eu ler uns comentários aqui. Diego Henrique Figueiredo, boa noite. Até o momento o América jogou tendo que propor o jogo, enfrentando adversários mais recuados. Estamos prontos pra nos defender e contra-atacar jogando com um time mais qualificado? Minha resposta... Não, mas vamos ver o que acontece. Na verdade, o mais qualificado aí, eu já fiquei meio. É. O time mais ou menos que propôs o jogo, eu não consegui vencer eles. É, exatamente. Eu acho que. E para mim, nós temos uma grande interrogação, que é a defesa. Que não é muito interrogação, não, porque é do ano passado. Não, mas não tem um boca murcha. É, mas mesmo assim, né? Cara, e assim, não dá nem pra saber se esse goleiro é bom, assim, né? Porque, vamos ser sinceros, o cara não foi nem testado. O Cubanais está falando aqui, ó, boa noite. Eu não sei se você assistiu o jogo contra o Tabirito, goleiro deles. Elias é muito bom e não deve ter um custo alto. Por que você não tenta sugerir ao Lucão essa contratação? Cara, o Lucão, ele tá fazendo scout, mas principalmente de jogadores da América do Sul. Eu acho que... Jara, aproveitar isso aí, gente, tem que ter muito cuidado. Porque criam-se expectativas em cima de pessoas. Lucão não contrata ninguém, não, gente. É. A função do Lucão não é contratar ninguém, não. Senão daqui a pouco o pessoal vai ver o Lucão lá no Independência e vai começar a cobrar do Lucão coisas que não era função dele. Já começaram. Dele. Semana passada já não querer nem que ele ficasse. Já começaram a cobrar lá, Entendeu? A gente... Só um minutinho, André. A gente pede tanto que tenha torcedores do América trabalhando no América, e quando tem... A gente tem que dar um tempo, primeira coisa, a gente tem que dar um tempo a essas pessoas e não queimar essas pessoas, né? Você não pode querer que o Lucão, que começou na América, tem 20, 30 dias, ele já seja o cara que vai trazer jogador X e Y. Não, primeiro que não é a função dele, né? E segundo que ele não tem autonomia para isso ainda. Vamos dar tempo ao tempo. É, e outro, o Comandante pergunta se você não pode indicar, pode o Comandante, mas o negócio é o seguinte, até onde eu sei... A gente já está em negociação com o goleiro que eles acham que é titular. Tá? Eu já desculpa, mais um negócio. Indicar, o Lucão indica desde a época que ele não trabalhava no América, né? É, com certeza. Mas aí até trazer, eu acho, tem espaço todos, como o Thales falou. E até onde eu sei, a negociação está andando com esse goleiro lá de Portugal, que parece que vai vir. Mas parece que vai vir no América, é complicado. Como eu costumo dizer, no América até o passado é incerto. Então, um negócio complicado. Não, indicar, mas, cara, mas é muito bom goleiro, eu gostei dele mesmo. Deixa eu concluir isso aí. Indicar, eu já indiquei, todo mundo pode indicar. Agora, tem que colocar na cabeça, só uma pessoa toma decisão nas coisas do América, vocês sabem quem é. Isso. É ele que decide tudo. Ele que contrata, ele que manda, ele que decide quem vai ser funcionário, quem não é funcionário, ele que decide a cerveja do Independência, ele decide tudo. Ele que decide a marca do papel higiênico vai comprar. Então, assim, não adianta cobrar do Lucas, do seja lá quem for aí, entendeu? É bobagem. Cobrem da pessoa certa. Quer cobrar, cobra certo. Vocês vão cobrar a contratação do Alencar, ele vai te dar a mesma resposta que ele dá há 20 anos. Entendeu? É Salum, gente. Né? É Salum. Quem manda no América é Salum. O dono do América é o Salum. Acabou. O resto é bobagem. Achar que vai... Alguém lá vai dar um soco na mesa. Não, eu quero... Ninguém vai fazer. Ele que decide. Então é isso mesmo. Segue o jogo aí. Isso aí. O Roberto Nassif. Se jogarmos com a Lê de volante, não vai dar para nós. Temos que pôr um volante mesmo, que não existe no elenco a propósito, né, Roberto? A Lê pode ser meio campo, já que não pode sair contra o Ipatinga. Tivemos a prova que a defesa ainda entrega. A Lê, para mim, não tem lugar de titular nesse time de jeito nenhum. A Lê e Azevedo, já que estão aí, são jogadores para partidas muito específicas. Muito específicas mesmo. Adolfo Parenzi. Contra o Cruzeiro, vamos vencer e bem. Otimista, doutor Adolfo. Alberto Boechat. Boa noite, Decadentes. Guilherme Guimarães. Não é só você não, Thales. Também estou assim, deve estar falando de carnaval. Boa noite, grande abraço. Deve estar falando dessa regata aí. Isso não é regata, não, isso é colete, mané. A moceta é igual a regata. Conceitualmente, qual que é a diferença de uma regata com colete? A regata você usa ela livremente. O colete eu teria que estar com a camisa de futebol por baixo dela. Mas se você está usando ela livremente, ela é o quê, então? Um colete sem a camisa de futebol. A regata, a parte, o buraco aqui, sei lá como é que chama isso. É tipo um cachorro quente, sem salsicha e sem molho, é isso. É um hot dog vegano. Não, é um hot dog sem salsicha e sem molho. É, ué, se você é um tirou, pão. Se você tirou a salsicha, ficou vegano. Isso aí. Thales está doente com camisa de hospital? Perguntou o Lúcio Mello aqui. Camisa de hospital? Como assim? Do hospital na residência. Hospital na residência, não, Lúcio, essa aqui é do futsal, ó. Cadê? Lá de cá, ó. Futsal, América, futsal. Ó. É isso aí, ó. Ao contrário das nossas camisas, que o escudo tá no alto, a dele tá muito embaixo, não dá pra ver. Não, essa aqui tá no lugar certinho aqui, ó. No peito. Essa aqui tá no lugar certinho. Na verdade, agora, ó, a Bold faz camisas pra gente apresentar o Decadentes. O futsal, não. Agora, eu vou falar uma coisa. Esse que eu vou chamar aqui agora, o Thales anda muito chateado com ele, porque o dia que ele foi na Independência, ele não estava lá. Tio, conheci o Andrezinho no Indepa, gente fina, salve, salve, coelhada, vamos ganhar o clássico. Inclusive, ele é o tio mesmo, o tio é uma figura, eu quero conhecê-lo pessoalmente, para dar nele um tapa na orelha, mas tirando isso, é uma figura muito legal, que ele conseguiu no mesmo comentário agradar o Andrezinho e o Jairo, que ele elogiou o Andrezinho com a foto do Jairo. É um cara interessante, um cara inteligente, tá vendo? Boa, tio. Sérgio Gandarella, tomaremos mais uma goleada contra o Cru-Cru? De jeito nenhum, tem 7 jogos aí, não toma? Ô, bicho. Não, tem não, já. Nós tomamos de 4-0 ano passado, bicho. Tomou 4-0 ano passado. Foi quando acabou a minha alegria. Vamos esquecer essas coisas. Vamos esquecer essas coisas. Não, aí você tá falando igual a nossa diretoria. Ah, vamos esquecer. Não, vamos esquecer, não. Tem que lembrar a merda que fizer. Eu vivo. Daqui a pouco você fala assim, eu vivo do ódio. Não, contra essa gente eu tenho ódio mesmo. Não tem amor nenhum por isso. Cara, na semana passada eu tive num carnaval. Aí chega o cara, que você é neutro, né? Tava falando do América, neutro. Não, eu falei, não, bicho, pelo contrário, sou neutro, não, eu tenho ódio desses dois times. Quero que os dois morram. O cara ficou sem graça, foi embora. Neutro é Toledo, meu amigo. Sou Toledo, não, me ajuda aí. Mas se você for pensar, a nossa representatividade aí é o Toledo hoje, né? Há quantos anos que esse sujeito tá aí na televisão? Com a camisa do América. Se vendendo como neutro. Joaquim Botinha, a lesma só na cabeça do Juninho, que é quem manda lá dentro também. Tadeu Cota, tá falando que o futebol é caro mesmo. Aquela conversa nossa sobre preço. O Lucas Caetano... Não, cara, o futebol é caro. É claro que o futebol é caro, né? Mas, assim, você tem que ter um nível de caro. Que adianta você pegar e socar preço lá no... E não ter torcedor e ficar só chorando, a torcida não vai. Mas você está fazendo o que para a torcida aí? Você tem que dar condições, entendeu? Nós não temos uma massa gigantesca, a gente não pode usar discurso de cachorrada, igual o Calil falou, ah, você quer montar time, nós temos que colocar, não pode ter ingresso R$10, senão vão julgar com massa mexerica mesmo. Nós não temos que ter ingresso R$10, é isso mesmo, que nós não temos que ter ingresso R$10. Então, assim, tem que pensar, você tem que pensar que aí o cara não vai, mas para quem está lá no Olimpo, lá no camarotezinho, bonitinho, nunca vai entender isso mesmo, não. Entendeu? Então, assim, tem que parar e pensar. O marketing está fazendo o quê? O Onda Verde é que não está ajudando. Porque o Onda Verde, que ano passado fala, não vamos usar de carteirinha mais, não. Só entra com carteirinha agora. Quer dizer, por que essa carteirinha já não está lá dentro do como é que chama? Da mensalidade? Inclui essa carteirinha lá e vida que segue. André, sabe? Mais divertido. Assusta. Hoje é dia 11 de fevereiro. Daqui a uns 40 dias, eles vão falar que a carteirinha não é mais obrigatória. É, 40 dias. Ainda, já que você tocou no assunto marketing... Quando saiu o app. Desculpa me pular a tópicos, já pular a nossa pauta, mas é uma coisa que você falou... Tem uma pauta, aí, inclusive, eu não sabia. Não sei se é pauta. Eu nunca sei se tem pauta o programa. Já é que tem, que comanda a parada toda ali. Uma coisa que duas coisas. Uma coisa me envergonhou profundamente, uma coisa me alegrou muito no jogo, no último jogo, quarta-feira. A primeira, quem quiser ir, se o Jair também tiver fácil e quiser colocar, mas quem, se o Jair não tiver, quem quiser, vai nas redes sociais do Saci. No Twitter do Saci, tá lá um vídeo que ele fez da molecada no Portão 6, fazendo uma festa, um vídeo maravilhoso. Esse é o ponto extremamente positivo. Ponto extremamente negativo, mais uma vez, o Coelhão. Coelhão não foi no Portão 6. Por quê? Ah, no 6 eu não sei, mas ele foi no 3, os dois últimos jogos. De Itabirito e Uberlândia. Cara, mas o Portão da Criançada hoje... André, deixa eu terminar o raciocínio, meu anjinho. Deixa eu terminar. Se eu, que estava no 6, estou te afirmando que aquela merda daquele Coelhão não foi. Não tem que você falar. Não, eu estou incluindo que ele foi no 3. Foda-se se ele foi no 3. Porque antes ele não ia em 1. Tudo bem, André, tudo bem. Foda-se, o que eu estou te dizendo é que no 6 ele não foi. O que eu estou te dizendo é que no 6 tem duas coisas, um vídeo do Saci, porrada de menino. Posso colocar o vídeo? Só um minutinho, já, uma porrada de menino. E o Saci, e o Coelhão? Atrás do vidro, lá embaixo, com dois ou três portões de acesso fácil para ele vir até o portão 6. Ele não fez isso. Se ele foi no 3, que bom. Tem que ir no 6 também. O jogo tem 90 minutos. Tem tempo pra caralho pra ele ir no 6, ok? Ó, tem uma coisa. Que eu vi lá de cima. Hoje é o portão da criançada. Hoje é o portão da criançada, é o 6. Eu fico naquele corredor ali de cima, não fico na arquibancada necessariamente. Eu vi de lá de cima as crianças mexendo com ele do 6 mesmo. Assim, tive essa impressão. Agora eu queria saber, cara, tem alguma justificativa plausível pra não ser interligado ali? Pra não ficar aberto, né? Interligado já é. Mas tem alguma justificativa? Porque... Hoje, a única que porque, chega... A única... Porque se... Não, sério, não, só concluir rapidinho isso aqui. Uhum. Porque se você vai abrir os dois separados, você tem que colocar gente nos dois portões, nas catracas e tudo mais, você tem que colocar um segurança lá, né, no meio ali, entre um e outro ali, para não deixar um passar para lá. Justifica? Sabe, eu queria entender realmente, assim, qual que é a dificuldade de deixar aberto. Porque antes de falar, ah, BWA cobra mais, que não sei o quê. O estádio é nosso, né, assim... Eu realmente gostaria de saber essa justificativa, algo plausível, né? Sem bobagens e tal. Ah, eu sócio do 6, está indo pro 3, nossa, mas vai fazer uma diferença absurda, né? Eu sou sócio do 3 e vou no 6, né? Só que eu gosto de assistir o ataque. Então, assim, eu realmente queria saber, cara, assim, se existe algo assim, porque o Cubanais eu não consigo entender. Uma coisa interessante, que a gente não está criticando o Coelhão, não. Certamente, se ele não foi no 6, é porque mandaram ele não ir. É a mesma coisa, nós estamos falando do jacaré lá na área lá, cara. Essa é a orientação de alguém. É, claro, mas isso não é a pessoa. Cara, precisa ser um Coelhão só, assim, também. A gente sabe que é um só. Mas, assim, será que é tão mais caro comprar outra fantasia e colocar outro cara ali para fazer aquilo ali? Sabe? Deixa eu botar o vídeo aqui para mostrar para a turma, tá? Quem tiver no Spotify pode ver pelo canal do YouTube, tá, gente? Olha que bacana. Pera aí. Esse vídeo é do Saci, do Guilherme Rio, Saci. Gravou, tá lá no Twitter dele, viu? Muito legal. Tem um negócio interessante aí, que esse uniforme com o verde mais forte, vamos dizer, mais bandeira, né? São as crianças da escolinha. Isso. Então, quer dizer, provavelmente essas crianças, obviamente, estão sendo levadas ali pelas escolinhas e tal. Então, assim, eu pelo menos acredito, né, posso estar sendo inocente aqui, que quem leva essas pessoas sabe disso. Então, assim, você não sabe, você não pode pedir pro Coelhão ir lá. Cara, e a força do Coelhão é grande, é importante levar, cara. É um símbolo muito legal, é muito fácil para a criançada se vincular a ele, muito mais fácil do que o da dupla aí, essa é a verdade. Não, claro, levar, claro. Né? Na nossa época dessa idade aí, a gente não tinha esse tipo de coisa, né? E nós não temos ídolos, então, assim, o ídolo às vezes do menino é o Coelhão. É. É, então eu acho isso muito legal, assim, né? Não sei quem inventou esses mascotes aí, não, mas eu realmente acho uma coisa legal. E ele antes andava, cara, assim, o que me assusta em certas coisas na América é que cortam umas coisas bobas, sabe? E fica com a preocupação com coisa tão pequena. Pô, faz outra fantasia aí, põe outra pessoa pra andar ali no meio, sabe? Sei lá. Eu realmente não consigo entender, cara, certas coisas. Pô, se só a pessoa quiser fazer um evento no do jogo, você não pode contratar o Coelhão, porque só existe um Coelhão. Ah, e se o Coelhão tava no 3, qual que é a dificuldade de cruzar o portão? Ele ia ter que sair, pagar outro ingresso e não sei, porque os portões não podem ser ligados. Não sabe disso, não? Ah, pelo amor de Deus, cara. Aí, ó, o Kubanetti está falando isso aqui, ó. Minha filha ficou louca com o Coelhão. Eu tirei uma foto com ele no último jogo, ela viu e ficou doida para ir conhecer ele. Ela nunca foi ao Independência. É isso, cara. Então, se você for, vá no portão 3. Se você for, vai no 3. Ela vai continuar não conhecendo o Coelhão. Ela vai ficar frustrada. Isso é muito. Ela vai ficar traumatizada, né? O Coelhão tá lá, só naquela área ali. Por que que a gente não vê? Só do lado do vidro, igual um peixe de aquário. Lucas Caetano, o América deveria negociar com a Heineken um patrocínio pequeno na camisa em troca a cerveja para os sócios de metade do preço. Dá para fazer. Lucas pôs na fotografia. Só isso aí que ele falou da cerveja metade do preço. O Bahia faz isso, né? Ele dá desconto na cerveja, no refrigerante, no hambúrguer, sei lá. O Bahia faz uma coisa muito legal, que é o primeiro o seguinte. Antes do jogo, é metade, é 2x1. É mais ou menos isso. É 2,69. Eles chamam de pitulinha, sei lá. Mas que seja. Então ninguém fica lá fora bebendo. O cara já entra, porque vai pagar o mesmo preço lá dentro. Isso. Então, assim, e o Bahia não é o dono do estádio, né? Vamos deixar bem claro, né? O dono do estádio lá, se não me engano, deve ser a prefeitura, o governo do estado, seja lá, pô. Sim. Né? Era a Arena Fonte Nova, agora a Arena Fonte Nova virou Arena Itaipava, acho que vai até mudar agora de novo. Então, assim, sabe, o América que administra é dono do estádio, cara. Não tem uma desculpa de BWA, não tem nada. É só preguiça, né? Preguiça ou quem manda tudo, falou, eu quero é esses aqui, pronto, e igual ele fez, né? É complexo, cara. É querer não entender as coisas que acontecem, sabe? Não andar entre os pobres, né? Entre a plebe root. É da Jéssica. Lucas Pousa Fotografia está aqui falando que achou que o Thales estava no bloquinho. Amanhã, Lu, o meu fotógrafo, se você quiser tirar foto minha amanhã, que hora que é já o trem que nós vamos lá? Nós vamos no Chibiu, frequentar Chibiu. O Chibiu. Que é 10 horas no trem assim, né? Cara, eu acho que é. Não, 9:30. Então, 9:30, o fotógrafo, o gordinho aqui vai estar lá. No Chibiuzinho, aqui na Avenida dos Engenheiros. Sim, Chibiuzinho. Você vai fantasiado? Oi? Vou de abacate, que eu vou com a camisa verde do América, né? Vai de boca murcha. De boca murcha. Matheus Eduardo, Rodriguinho não quer renovar, ele tem toda a razão. O América não valoriza o atleta como deveria. Júlio logo vai para o mesmo caminho. Rodriguinho está no rolo de renovação, porque o empresário dele é da Kenaip. É mais um que vai perder uma oportunidade aí também. Fica aí fazendo com o doce para renovar e depois vai dar problema. Mas só um minutinho. Oi. Eu lembro que na primeira renovação do Rodriguinho a gente fez um combo. Uhum. Teve uma parada dessa? Sim, vai ter que ter de novo. E isso que eu te pergunto, vale a pena fazer o combo? Não, não vale. Flávio, Rodriguinho e Gustavinho. Não vale, não vale a pena. E eu afirmo, não vale a pena. Isso é tipo aqueles kit ressaca de carnaval, né, cara? Porra, que merda. É poclé? É. Essa saber o seguinte, cara. Tem que fazer avaliação. Ou, se esse cara vai... O Flávio deu certo em algum lugar? Não. Vale a pena renovar com o Flávio e Gustavinho? O Gustavinho foi lá pro Grêmio e voltou com o rabo entre as pernas. Deve ter tomado muito xingo. Deve ter voltado com muito xingo o Renato Gaúcho na muleira. Então, assim, justifica o Rodriguinho, ou sei lá, tem que avaliar. Às vezes vale a pena fazer esse combo aí, renova os outros dois para baixo, sei lá. É, o problema é que... Mas acho que vale a pena. Às vezes esses caras saem, os caras se acham demais, né? Nós temos, pô, toneladas aqui de exemplos disso aí. E o cara volta com raiva até as pernas depois, né? Fica implorando para voltar pro Lando Drummond. Inclusive aquele que achavam que era craque lá, conseguiu quebrar o jejum do Corinthians hoje. É isso aí. Pois é, por falar em contratações, esses rolos aí, dizem que Martínez está treinando e jogará quinta-feira. Eu pago para ver. Eu não pago, estou... não. Ué, tem que mostrar serviço pro time que quer ir, ué. Não, a será? Questão é se ele jogar, ele não vai. Agora... Eu não como América não... Cara, eu, o América não vai vender. Contra o Vila. Contra o Cruzeiro não vai deixar de ser trouxa. Não, eu nem colocaria ele, cara, assim. Ele que busca a posição dele agora, né? Perdeu a vaga. Ah, não apesar perdeu, que não. Pegou a vaga... Então, perdeu a vaga, André. Cara, eu acho que é o seguinte, o problema dessa questão é... Você tem que ter pulso, cara, porque senão amanhã todo mundo tá fazendo isso. Não tem jeito. E você vai vender pra uma merda de time que dá calote em todo mundo? Os caras querem pedir 12 vezes? É Casas Bahia não, meu amigo. Vocês não pagam ninguém. Você chega aqui, dá o dinheiro e pronto. Não, é. É, ué, se fuder pra lá. Não tem dinheiro pra pagar nada. Cadê a dívida da Independência? Cadê? Cadê que vocês não pagaram até hoje? Não sei se tem gente cobrando, mas quem não foi pago, eu tenho certeza que não foi. Então é o seguinte, dividir 12 vezes. Não, cara, não é assim que funciona o mundo, não. Né? Nós, a gente pode até achar ruim que a venda do Mastriani, o valor não foi alto e tudo mais, mas cumpriram a palavra com ele. Então isso aí tem valor. Você fez um acerto com a porra. Se chegar valor X, você está vendido. Ok, falou com o cara a mesma coisa. Ninguém chegou metade do X, meu amigo. Então você banca outro X, então. É. Pelo amor de Deus, gente. É, se fuder para lá, é. Carlos Antônio, boa noite. Cruzeiro, freguês nosso, não podemos perder o freguês. 2-0 tá bom. Francisco Silva dando um boa noite. Otto Mol tá falando que Thales está de abadá. Gilberto Weber, Coelho dos Vales presente. Abraça aí o grupo do Coelho dos Vales. Saudações americanas. Chester Rodrigues, outro gente fina também. Boa noite. O nosso Tec Cauã tem a oportunidade de montar um dos melhores meios de campo da América. Com quem? Benítez. Você tá falando Benítez, Martínez e Moisés. Moisés. É, ué. Não, ué. Tá faltando jogador aí. Não, ué. Aí o Juninho vai pôr ele aonde? Você vai pôr na lateral? Na zaga? Esse que é o nosso problema. Nosso problema é que a gente não pode tirar o Juninho do time. Pronto. Mas que o Cauã tem a oportunidade de montar uns melhores meio de campo, tem. Isso é fácil. Você só não vai montar, coitado. É. A pressão é grande demais. Isso é complicado, cara. Juninho, que contra a Tombense fará o seu jogo de número 400 pela América. Ah, tomara que ele seja expulso. Eu quero que ele faça um de 400 contra a cachorrada. Sério mesmo. Thales, em percentual, qual a probabilidade do Juninho ser expulso nos próximos três jogos? A mesma do emagrecer 30 quilos esse ano. Não, cara, ele pode ser suspenso. Ele pode sair falando que tem uma operação salva Cruzeiro e ser suspenso. Eles entram com efeito suspensivo. É, ainda tem isso. Esquece. Pode, ele, pode ter, ele pode ter um problema estomacal, qualquer coisa, e não julgar. Não. Miller Melo tá aqui falando que o ataque titular Renato Marques, Varanda e Jacaré. Eu acho que não é. O Varanda tá machucado ainda, tá não? Não, é. Varanda já entrou. Essa hora aí você tava muito tonto, mas ele entrou no segundo tempo contra o Berlândia. Eu não vi ele entrando, não. Então comigo. Por isso que eu tô te falando que você tava muito tonto esse horário. Ele, inclusive, já até jogou. Bom, vamos pra Bale. É. Vamos pra Bale com a Latina. É, só dois comentários já, bem rapidinho, pra gente fechar o assunto do jogo de quinta-feira, de quarta-feira. Nem sei se a gente já fechou, se tiver fechado, foda-se também. Não, porque a gente não fez o bala, né? A primeira é que a nossa torcida é muito. O André falou sobre a carente de ídolos, e somos mesmo. O Juninho foi substituído, saiu aplaudido. Bom, a reação que eu vi no portão 6 não foi de muito entusiasmo da parte dele, não, sabe? Eu acho que o papel do ídolo, né, do líder, do cara que quer ser ídolo e tal, ele teria que ter tido um comportamento bem diferente ali, sabe? Primeira eu não coisa. Acho, não. O comportamento dele foi ideal. A segunda... Condiz com a personalidade dele, cara. Mas, só bobo, falando... que só quem aplaudiu é que não vê isso. Sim, mas isso que eu tô te falando. A segunda coisa é que tinha um garotinho lá, tadinho, que deu até dó dele, segurando uma faixa, me dá a camisa, Juninho, me dá a sua camisa, Juninho. Juninho leu a mensagem. Até onde eu sei, o garotinho ficou sem a camisa dele, coitado. E só para finalizar o jogo, o Jacaré tá se mostrando um novo Everaldo, hein? Então, isso é bom ou ruim? péssimo. Todas as tomadas de decisões dele foi errada. Todas. Teve uma bola que o Moisés lançou para ele, que ia ser o cara a cara com o goleiro. Doce, bola doce. Uma bola assim, que, por exemplo, você, contra o Uberlândia, você pode até perder o gol. Mas contra um Cruzeiro, você não pode perder. Então, assim, preocupa. Ele já fez dois na minha alegria. Vai fazer mais dois. Toma. Outra coisa que eu tinha esquecido. César, eu achei o pênalti do Moisés bem displicente, hein? Vocês não ficaram com essa impressão, não? Totalmente. Eu falei isso no resumo. Pois é. Ele não treinou pênalti. Não, bateu no susto, né? No susto. Cara, pegaram a bola pra ele e falou, eu? Eu fiquei puto no estádio, fiquei puto mesmo na hora. E no dia seguinte, quando eu vi a reprise, eu fiquei 10 vezes mais puto. Não bateu. Eu achei pior que a visão do estádio. A gente tava ali logo de frente pro pênalti, no portão 6, e deu, foi displicente. Ele cantou demais onde ele bateu. Ele cantou onde ia bater e bateu fraco. Foi. Ali eu acho, inclusive, que não houve nem mérito do goleiro. Ele realmente entregou. Não, o Felipe Deleu que pegava aquele pênalti. Será? Pegava. Felipe, se você estiver ouvindo depois aí, por favor, nos informe se você pegaria aquele pênalti. Ouvi não, que tá vendo. Esse, como é que você falou muito bem aí? Esse escravo escravo dos Estados Unidos, você falou o nome. Colonizado. Eu chamei os dois Deleu de colonizados. Esses idiotas colonizados aí, pela cultura americana. Cara, futebol americano pra mim não funciona, bicho. Se você passar 60 minutos vendo um jogo, são 6 minutos de ação. Os outros 54 é propaganda, é um monte de negro se organizando no campo pra ver o que vai acontecer. Pô, bicho, que esporte chato, cara. Sinceramente, eu não consigo entender gostar disso, não, sinceramente. E não respeita quem gosta também, não. Mas toma não, também não. Chato. O futebol americano é chato. É. Só o do América que é bom. Do América é legal. Do América tem o nosso apoio. Vamos começar, então, com bala. Bala do jogo contra o Uberlândia. Votação pelo nosso Twitter. Ganhou Renato Marques com 74,3%. Seguido de Moisés com 20% e Marlon com 5,7%. Matheus Henrique não teve nenhum voto. André, vou começar por você, seu bala. Cadê o Juninho aí nessa votação? Até gol ele fez, pô. Tá estranho isso aí. Ah, cara, eu vou votar no Renato Marques, né? Foi um golaço. Não tem como votar em outro, não. Boa. Detalhe que os dois gols foram no passo do Moisés, inclusive, né? A gente conectou aqui o pênalti, não, mas... Não, o primeiro foi, não. O primeiro foi passe do Moisés, não. Foi passe de quem? Do próprio Juninho. O Juninho triangulou com alguém que não é o... Eu acho que foi até com o próprio Renato Mar. Não foi passe do Moisés. Não, tô ficando doido. Eu jurava que os dois eram do Moisés. Juninho tá esquecido. Vocês esqueceram ele até na votação. São Thales. Thales é o anti-Juninho desse programa. Denúncia. Menino Thales, seu bala. Eu sei que é contra as regras da boa civilização, mas uma hora eu vou começar a publicar os prints do grupo do Decadência, onde a gente administra essa merda, pra vocês verem quem que é contra o Juninho. Mas é Renato Marques, cara. Renato Marques. Principalmente por causa da missão dele, de substituir o Mastriani. Né? É. Renato Marques. O Caio Gotteri que tá falando que o primeiro foi passo do Renato Marques. Foi do Renato Marques mesmo, né? Então, Renato Marques, cara. Então é Renato Marques. Um gol e uma assistência. Vou acompanhar os relatores e um golaço, sobretudo. Vou também lembrando, Renato Marques é menino, ele ainda vai oscilar pra cacete. Vai. Oscilar pra cacete. Podia rebatizar de Renatinho, alguma coisa assim. Renato Marques não é nome de jogador que vai brilhar na vida, não. Tem que arrumar um apelido pra ele. Às vezes você troca o Marquês dele pelo Marques com X, né, cara? Isso aí, então não é legal, né? Pra ficar mais bacana. Vão comer, então, Renato Marques O principal centroavante do Brasil ano passado chamava-se Luiz Soares. Isso é nome composto, não é bom mesmo, não. Tem que ser Luiz. Não é nome composto, Renato. Isso é Luiz. Não é nome composto, não. Isso é nome e sobrenome, bicho. Nome e sobrenome, não pode ser Renato Marques, não. Tem que ser Renatinho. Ano passado tem que ser Luiz Soares. Mas ele merece uma fonética melhor para um goleador, entendeu? Tem que ser Renatão. Renato Mineiro. Renatinho. Não, Renatinho é o que a gente já tem muito inho. Renataço. Renatudo. Porque só no Marx. Vamos pro Colatino? Vamos pro Colatino. Bom, eleito pelo Twitter, nosso Colatina. Ale Egeia, o homem, a lenda, o mito, com 40%. seguido de Daniel Borges com 32,9. André, o fotógrafo deu o nome certo pro Renato Marques aí. Renato Mecut. Isso. Você interrompeu minha narração aqui, ó. A Leia Gea ganhou com 40%, seguido de Daniel Borges com 32,9%, Jacaré com 17,6% e Cauã com 9,4%. André, seu colatino. Ah, eu vou votar no Cauã, que é ele que escala esses caras aí. Se, como disse alguém aí, que dá para fazer um meio de campo melhor, tudo mais, eu tô colocando a Leia. Tá colocando o Daniel na lateral. Até calma importa. Que tem o Lucas Calma ainda na reserva. É. Então eu vou voltar no Careca. Thales. Então, primeiro que vou, o meu bala é o Renato Mecuto e meu colatino. Meu colatino é o Cauã, cara. Principalmente porque é aquilo que eu falei no começo do programa. Tem uns treinos muito errado ainda nele. 11 jogadores no escanteio contra o Berlândia está errado. Substituições aos 36, 37 minutos do segundo tempo contra o Berlândia está errado. Você tem que testar os caras, então ele não está fazendo isso. E manter a Lê no time, tem que testar, cara, tem que girar. Agora falta esses 4 jogos, ele vai poder testar alguém? Não pode, porque a gente tem que ganhar, né? Acabou a parte fácil da tabela, como diz. Acabou a parte fácil. Mas e a gente testou? Não testamos. Então, nem quando estava ganhando de 3-0, a gente testou. Exatamente, então é Cauã, cara, Cauã. É, eu concordo com vocês, mas eu vou de Alê, tá completamente perdido em campo. Porque o Cauã escala ele. Pois é, eu vou de Alê por conta disso, ele se esconde, ele como primeiro volante, ele precisa ser a saída primordial da bola do zagueiro, o zagueiro tem que procurar o primeiro volante, e o primeiro volante tá atrás dos atacantes adversários, então ele se esconde mais do jogo, né? Não tá bom. Cara, não tá, eu não consigo entender esse cara. Sinceramente, não consigo entender ele no time. E né, tirando a parte da técnica, assim, eu só conheço um torcedor que defende ele, que é o Lauro. E não, se o Lauro defende, então tá tudo errado. Bochecha. Que beleza, né? Laurinho, Bochecha, né? Maravilha de dupla. Então, assim, alguma coisa tá errada nessa história aí. E me preocupa muito entrar com esse cara no clássico. O Chester Rodrigues lembrou que deve ter o Felipe Emanuel para entrar ainda, hein? É, pode ser. Ele é o Alê, o substituto do Zé Ricardo, né? O entregador de clássico. Eu entrava com esse cara nem a pau, mas nem a pau. Né? Jogo importante, não dá para contar com esses caras, não, cara. O Juninho também não dá. Ó, cara. É. Bom, mas ganhou o Cauã aí, né? Aliás, tivemos um empate, né? 2 votos do Cauã, 2 votos para o Alê. Levaram os 2 pela nossa regra aqui. É, deixa eu puxar aqui, o Zé Alves Aguiar está aqui com a gente, grande abraço, Zé Alves, salve nação Itabira, vos abraço, à espera do clássico para ver esse meio do Cauã, Alê, Juninho, Moisés, tem futuro? Acho que é uma interrogação, né? Porque... Futuro? Acho que não dá, futuro, não. Futuro, bicho? Se você somar isso aí dá 100 anos de idade, senhor. Não é futuro mais não, é. Até passa de 100, por sinal. É, não tem jeito não, gente, vamos mandar para frente, a velharia já derrubou a gente. Ano passado, com grandes recordes. Vamos renovar aí, amigada. A segunda divisão é correria. É ritmo mesmo. Segunda divisão é mais suor, é mais transpiração do que inspiração. Emerson Mascarenhas, Cauã ainda vai surpreender muita gente com mudanças no meio de campo. Já começou com as substituições contra o Uberlândia. Mas tarde. Tomara que esteja certo. Mas foi tarde. Mexeu tarde e eu acho que talvez alguns já podiam. Já ter começado antes, né? Militares, temos esportes especializados? Não. Tá tudo então parado. Não teremos esportes especializados. Ah, tem sim, o vôlei deve ter perdido de novo. Não vou exigir. Tá parado. Não, o vôlei jogou. Jogou não, senhor. Ô, bicho, olha aí pra você ver. O cara teimoso. Jogou, provavelmente perdeu. Não é desse time ter ganhado. Jogou, senhor. Mock vôlei, vamos ver. Vamos descobrir aqui ao vivo e a cores, já que não tem. Mock vôlei aqui, ó. Tivemos dia 10 de fevereiro. Ontem. É. 3 sets a 0 pro Joinville. É isso. Tô falando aí, ó. É verdade. Ah, mas lembrei, eu não falo dessa merda, não. Lembrei. Acompanhe o vôlei. Não, não passe só raiva com o futebol, não. Não, não acompanha essa merda, não. Eric Malaco tá falando, vôlei jogou e perdeu. 3-0. Não vou acompanhar essa merda, não. Aí, ó, tá parecendo a matemática. 35 mais 36 mais 35, 106. É o que eu falei, dá mais de 100 anos juntar os três. Que beleza. Bom, então é isso aí, moçada. Jogo quinta-feira, Pontos Falidos, Azuis. Quinta-feira, 8 horas no Mineirão. R$120 a inteira, 60 a meia, para quem estiver disposto a ir lá. E na nossa casa, no domingo, 4 horas, horário, ó, delícia. América e Vila. Horário delícia seria às 11, né, cara? Ah, é? Mas acho que esse bicho, não tem. É horário delícia no que estava acontecendo, que era no sábado, mas tá bom. Pois sábado é bom o horário. Sábado às 4 seria excelente. Sábado às 6, eu gosto de jogo, sábado às 6. É. Pra mim, sábado às 6 sábado é melhor. Sábado às 7, né? Teve, então, não sei como é que tá a transmissão. Como é que tá a transmissão dos jogos? Tá passando na TV aberta? Tá passando domingo ou sábado? Não, sábado. Não vi. Não vi. Eu sei que o do da Minha Alegria passou na sexta. O Itabirito passou, foi no sábado. Passou, eu vi lá no... Eu vim de Divinópolis, passou na Globo. É, então é isso aí. E temos aí o Vila 4 horas domingo. Vamos lá, gente, vamos levar a molecada para curtir isso aí. Vale a pena. Com todas as questões, simbora. É, não, e podia já começar, já anunciar as coisas dos jogos, né? Hoje chegou o e-mail do Onda Verde, né? Do... Participar lá do... Sei lá. É, Match Day. Mas fala, tem um nome engraçado, não. Eventos, não sei lá. Ações. Ações, é verdade. Podia já anunciar preço de ingresso, já pensa, pô, faz um combo, né, cara? Assim, é. A galera tem que pular carnaval, né? Tem tanta alegria de ada abafada, quem dera gritar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar, é isso aí. Carnaval chegou, gente. É, carnaval já chegou. Eu mudo o beat, né? O carnaval chegou, é. Quinta-feira. Então é isso aí, moçada. Maria, minha alegria. Boa semana a todos, André. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem você certamente estará aqui. Espero voltar alegre. Todos. Né? Não, puto. Nos encontramos aqui. Semana que vem, provavelmente, programa na segunda, né? Provavelmente na segunda, porque como o jogo é às 4, a gente não chega a tempo de organizar tudo para fazer o programa. É. Beleza? Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. Valeu. Bom carnaval aí, galera. Para quem gosta. Bom carnaval. E quem pode ir, não é velho igual eu. Faz amor.